Live College BR apresenta o seu, o meu, o nosso podcast. Olá, olá. Seja bem-vindo a mais um podcast Live College. Estamos com o time completo hoje, né? Eu sou Rodrigo Lazzarini, tem ao meu lado Leonardo Sasso, Felipe, Felipão, Mito HS Basketball e dono da parada toda, Ítalo Vieira está conosco também. Sasso, começar por você, boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, boa tarde, bom dia aí, Rodrigão. Ítalo, Felipe Souza, né? Esqueceu até do sobrenome de falar, né, cara? Não, tem que saber que o cara é uma lenda agora, né? Era uma referência no high school. Então é um prazer estar com vocês aí. Vou dar uma dica agora, né? Falar aqui. É um prazer todo, velho. Fazer mais um podcast com vocês aí. E vamos responder perguntas dos nossos queridos leitores. Que delícia. Felipão, vou deixar por último porque ele é lenda. Ítalo, tudo bom com você? Tudo ótimo, Rodrigo. Sasso. É um prazer. Você roubou minha palavra principal, então não vou utilizar ela hoje, tá? Nem na hora de ir embora você pode. Nem na hora de ir embora, muito menos. Mas então, tá isso aí, cara. Vamos responder algumas perguntinhas, né? Tem pergunta legal aqui, hein? Bastante legal. Vamos responder. Bom, e ele, né, está de volta fazendo podcast conosco. Participação mais que especial. Felipão, tudo bom com você? Filho do Chip Miller. Tudo bom? Tá, idêntico a ele. E aí, pessoal? Cara, tudo bem? Muito feliz aí participar mais uma vez e vamos falar um pouquinho do Rascunho e responder algumas perguntas aí. É isso. Então, como todos já adiantaram, né, vamos estar respondendo perguntas dos leitores que nos enviaram através do Twitter, né, @livecollegebr, para quem não segue, faça favor de nos seguir. Siga também Leonardo Sasso no @cbasketballbr, Felipe de Souza no @hsbasketballbr, Ítalo Vieira 21, Ítalo, seu Twitter. Isso, né? Aí. E o meu Rodrigo Lazzarini, então estamos todos aí para serem seguidos e perguntados. Como disseram, várias perguntas interessantes, vamos misturar, né, um pouco de college e high school. Começando na primeira pergunta aqui, de um garoto que chamou muita atenção, né, nesse último mês, fez um barulhinho legal depois que o Canadá venceu o título da Copa do Mundo Sub-19, RJ Barrett, foi o nome da... Que isso? Vai, continua. RJ Barrett foi o nome do torneio, venceu principalmente o jogo contra os Estados Unidos, teve uma performance espetacular. E a pergunta que chega do nosso querido Raptors Milgrau, um abraço pra ele. Qual a chance do RJ Barrett vir para a NBA em 2009 ou 2020 e ser a primeira pick? Filipão, vou deixar você começar a falar e aí depois a gente vai puxando esse assunto pro lado do college. Você acha que ele vai ser o número 1? Ele é o número 1 da classe de 2019, né, Filipão? Sim, correto. É o número 1 da classe de 2019. Então, ir pra NBA em 2019... eu não acredito. Ele pode ir realmente, talvez em 2020. Cara, é um atleta que vem mostrando uma evolução absurda. É o primeiro disparado. Lembrando que essa classe 2019 tem o LaMelo Ball, um dos jogadores que mais badalados aí em relação a hype. Mas ele é um jogador consistente. Eliminou o Drevon Duval no City of Palms desse ano. E é um jogador que tem tudo para brilhar, cara. 2019 ainda tá muito longe. E ele vai ser um garoto aí que vai ser muito olhado, vai ter muita oferta. Zion Williamson também tá na classe de 2019, né? A gente não pode esquecer dele, não, correto? 2018, não, né? Não, 18. Valeu, tô sabendo legal, então. Bom, Leonardo Sasso, Ítalo, nós tivemos a oportunidade de assistir também o RJ na Copa do Mundo, né? Sub-19. Ele tá pronto, né? Colocou o time do Canadá nas costas ali, junto com o Linton Winton, que é armador de Iowa State. O que vocês me falam do RJ? E o OK Hill também, é verdade. Sasso, eu gostei muito, cara. Gostei muito do Barrett. Um jogador que é muito atlético, né? Pra idade, ele já tem um desenvolvimento muito grande. E assumiu a responsabilidade do time. Até não começou tão bem, assim, no quesito de pontuação e tal. Mas no decorrer do campeonato, à medida que foi afunilando, ele conseguiu ter mais representatividade para o Canadá. E foi essencial, acho que junto com o Whittington, que não participou dos últimos da final. Ele não jogou a final, não lembro se é a semifinal. Ele não jogou a semifinal com os Estados Unidos. Isso. não sabia qual era qual dos dois que não tinha jogado, não me lembrava. E eu gostei muito também do Abu Kigado, né, um jogador que vai jogar em Oregon na próxima temporada. É bem interessante também, pelo que se mostrou ali, um bom revestidor de 3 pontos, bom defensivamente. Então esses dois caras podem ser interessantes. E só pra falar, né, o Kigado vai entrar pro college na próxima temporada já agora. E o Barrett vai ser ainda mais 2 anos de high school, né, 2 ou 3 anos de high school. Não sei direito ainda quantos anos de elegibilidade ele tem no high school. Mas é um cara que tem tudo pra se dar muito bem no college quando vier. E na NBA mais ainda, porque com essa idade ele já tem um desenvolvimento muito grande. É, a gente pôde acompanhar, Ítalo, ele consegue arremessar, né? A gente lembra que é um jogador canhoto, jogador que é canhoto sempre tem um diferencial, ele tem um bom arremesso de fora, consegue cortar aí lá dentro, é um jogador muito físico, né, Ítalo? É, pois é, né? Bem dominante, né, pra idade, lembrando que ele era um dos mais jovens, né, do torneio sub-19, na verdade ele tem, se não me engano, ele tem 17 anos, 16 ou 17 anos, e toda a juventude dele parecia não existir em quadra, né, em questão assim de que ele era tão bom quanto os garotos de 20 anos, 19 anos ali que estavam jogando com ele. Então, acho sim que ele tá prontíssimo, o Rodrigo, pro college, fisicamente assim, não pareceu ser mais fraco ou mais minguadinho, né, que nem os pessoal costumam falar. Parece pronto sim, eu achei bem interessante, melhor jogador disparado do torneio, sem dúvidas. Exatamente, ganhou o prêmio de MVP. Então, para finalizar a pergunta do Raptors Mil Grau aqui, se ele vai ser a primeira pick, Filipão, você consegue de cabeça aí passar os 3, 4 melhores, além dele do Lamelo, quem mais está nessa lista conhecida? O Cole Marial, não sei, imagino que vocês não conheçam. Não. Mas é um jogador que também tá no top 3 aí. É um pivô gigante. Pode aparecer. Eu sei, aquele de 7'6 de altura, não é? Não, é menos. É menos. É menos. Não, é menos, é menos. É menos. Você tá confundindo com aquele branquelão, né, Sass? Esse aí, não, né? O Brodzianski lá é doidaço. O cara é um palito, mano, vai morrer a qualquer hora. O cara não perdoa. Bom, então é isso, né? Vamos ficar de olho aí, RJ Bert. Vamos todo mundo acompanhar ele 2 anos... com o Filipão, e depois ele entrega de bandeja pra gente acompanhar no college. Bom, a próxima pergunta aqui é do nosso querido Midrange também, né, outro perfil do Twitter pra vocês seguirem. Sharif O'Neal, né, filho do lendário Shaquille O'Neal, possui bastante basquete pra ser uma futura estrela, ou é só hype pelo sobrenome, Filipão? Outra pergunta de high school pra você, que o Sharif também, classe, responda a classe que ele tá, logicamente, e disserte sobre ele. Então, claro, 2018 é um jogador que eu não gostava. Ítalo me acompanha há um bom tempo, ele sabe disso, é um jogador que eu facilmente não gostava muito, um jogador muito limitado, tecnicamente, mas, cara, evoluiu bastante. O professor dele, que o Shaquille O'Neal pagou, né, para poder dar aula para ele nesse verão e na outra temporada toda, funcionou, ele melhorou muito bem. Taticamente, jogou agora no circuito junto com o Bol Bol e fez uma parceria muito interessante. É um jogador que faz muito bem em pick and roll, trabalha muito bem de costa e de frente para cesta. É um jogador que hoje é inteligente, o que ele não era antes. É um jogador que eu consigo ver um futuro e vai ser ótimo para Arizona, né? Já comprometido com a Arizona e pode ajudar bastante. Muito, muito intrigante essa escolha dele por Arizona, né? A maioria das vezes vê o filho indo para a escola que o pai defendeu, que foi o caso, por exemplo, do Malik Newman, né, com Mississippi State, e aí a gente lembra que o Shaquille O'Neal defendeu a Universidade de LSU, Louisiana Tech. Então é uma escolha bem ousada de Sharif O'Neal. E o Bol Bol também. O Bol Bol é da classe de 2018 também, Filipão? É agora. 2018. 18 também, né? 2018. O Bol Bol também é um ótimo jogador. Isso. O Sharif O'Neal, você tem a altura dele aí? Não, não tem a altura aqui comigo. Mas ele joga de PF, joga de 3, isso, 4. Isso, isso. 2,05 metros. Boa. E ele pode atuar como center em relação à escola. Cara, ele é um jogador que, desde o começo, ele deixou bem claro que ele não queria seguir o espaço do pai, não queria ter essa pressão que o pai teve. Então ele, obviamente, fugiu de LSU. Entendi, isso é muito bom, né? Bom, vamos lá, Leonardo Sasso, uma pergunta para você agora do nosso querido Rafael de Souza. North Carolina vem forte para a próxima temporada se o Roy Williams não morrer na quadra, Sasso? Essa eu acho que é a principal questão a respeito de North Carolina. Eu tenho uma opinião de que o certamente terá um desmaio nessa temporada. Vamos ficar certeza, de olho, certeza. Porque toda temporada ele tem passado mal, né? Mas falando do time em si, perdeu, né, o Justin Jackson, né, que era a referência ofensiva da equipe, né? Foi para a NBA, tinha mais um ano de elegibilidade, mas acho que fez certo a NBA, já tinha um nível muito, muito alto no college. E trouxe alguns jogadores do high school, não é uma classe muito boa para North Carolina, mas interessante até, o Filipão pode falar melhor que está aqui, mas o Alec Felton, né, que é o sobrinho do Raymond Felton, que agora acertou com o Oklahoma City Thunder na NBA, um alarmador que pode ser interessante para essa equipe de North Carolina. E também o Garrison Brooks, né, um pivô, e isso vai ter muito sentido na, né, equipe de North Carolina para a próxima temporada, que perdeu só Kennedy Mix, a Isaiah Hicks e o reserva imediato, que era o Tony Bradley, né, o calouro. Os três foram para a NBA, o Hicks provavelmente não vai conseguir espaço, mas o Mix já acertou com o Toronto Raptors, e o Bradley foi draftado pelo Utah Jazz, Utah Jazz. Então, eles conseguiram do high school o Platek e o Garrison Brooks, são dois jogadores de garrafão, aí já sem o mesmo nível, né, desses três que eu citei anteriormente. E vai depender muito do Joel Berry, né, jogador que ficou, testou o draft da NBA, decidiu retornar ao college. Ele tem tudo para ser o cara de North Carolina na próxima temporada. E a gente vai ter que ver o quanto vai evoluir outros jogadores. Tel Pinson, o Robinson também, que até fez uma cirurgia agora. Os outros jogadores que foram freshmans na temporada passada, Seventh Woods, por exemplo, que foi badalado quando chegou em North Carolina. Todos esses jogadores vão ter que dar um passo à frente para North Carolina manter o ritmo. Aqui, a equipe é bem mais fraca do que dessa temporada. Tem condições de brigar pelo topo, mas acredito que não vai ter o mesmo sucesso dessa temporada. Acredito que essa temporada de North Carolina vai sobrecarregar muito, principalmente o Joel Berry e o Tel Pinson, né? O Tel Pinson a gente lembra que fez um March Madness fenomenal, né? Ainda mais no último jogo, lembra? Na final, conseguindo rebotes importantes, participando, tendo minutagem, estando na rotação ali do Roy Williams. O Tel Pinson vem também para ser um cara importante nessa rotação. Bom, então, né? Muito obrigado mais uma vez ao Rafael de Souza por essa pergunta. Agora, Ítalo, o seu querido time aqui, temos uma pergunta para ele também. O que vocês esperam de Michigan State, do que nosso querido Tom Izzo, para essa temporada com Miles Bridges ficando e as ótimas aquisições, né? Então a gente lembra que Michigan State está ali no top 2, é o primeiro, o segundo time melhor no college nessa temporada. Até que o Miles Bridges, no começo da temporada, todo mundo achava que ele era um one and done, que ele já ia para a NBA, mas surpreendeu todo mundo, resolveu ficar na universidade e vai ter a sua temporada de sophomore aí para provar e provavelmente ser uma escolha de loteria na certa no próximo draft título. Concordo com você. Na verdade, eu posso dizer que ele era done, né? O cara tava pronto para a NBA, né? Nem precisava de passar pelo college. Claro, tecnicamente precisa ainda evoluir algumas coisinhas. Ele mesmo deixou claro, né, na entrevista de retorno, né, que ele deu uma entrevista em campo aberto na universidade para anunciar que ia ficar, e na entrevista ele deixou claro que ele queria voltar porque ele não se sentiu bem com a equipe sendo eliminada no segundo round, né, do torneio para Kansas, e ele falou que queria ganhar um título nacional com Michigan State. Ele achava que o time, com as aquisições do Jaren Jackson, né, que é um ala-pivô aí que é muito bom, né, e o Xavier Tillman, que também é mais um cara de garrafão, ia resolver os problemas que o time teve na temporada passada, né? Que todos nós sabemos, foi um problema grave de garrafão, o time era muito baixo. Muitas lesões também, né? Muitas lesões. E sem contar isso, né? Os caras que se lesionaram estão de volta, né? Todos dois, ambos mantiveram a elegibilidade, né? Então o time de Michigan State não tem mais deficiências, as mesmas do passado. É um time muito bom, mas o Bridges vai jogar de ala, ele não jogou de ala na última temporada, ele era um ala pivô, né, do time. E agora o time tem tudo, né? A expectativa que eu tenho sobre Michigan State é ser campeão nacional ou chegar ao mínimo ao Final Four. Essa não pode ser menor do que isso, né? O time é muito bom. É, sem dúvidas, um dos quatro melhores times hoje da NCAA. Exatamente. Bom, e tem um rival... Pode falar, Filipão, desculpa. Não, então, quero só cumprimentar que também trouxe o Foster, né? O seu querido Foster. Não, o Foster Lloyd é temporada que vem, né, Filipão? 2018. Temporada que vem? Ah, tá ótimo. No caso, o Michigan State só trouxe essas duas aquisições aí mesmo, os dois de garrafão, né? Resolveu o problema do garrafão definitivamente. E a gente vê Arizona vai brigar, Michigan State vai brigar de frente a frente com Arizona, e a gente lembra que o Sean Miller nunca chegou a um Final Four na universidade, né? Então, vamos ver se esse ano com querido Ayton chegará. Falando no Ayton, né? É, a gente agradece a pergunta do Luiz Felipe. Filipão, vamos todo mundo num consenso aqui, ó. O menino Sharif O'Neill, qual a habilidade dele no post? Você já respondeu isso, né? Na outra pergunta, que ele joga muito bem. É, ele consegue espaçar bem a quadra. E qual que é a comparação feita entre o O'Neill e o Ayton, né? Qual você pode fazer uma comparação dos dois aí? Então, sobre o espaçamento de quadra, que eu acabei não respondendo até na pergunta passada, ele melhorou muito seu arremesso de três pontos, também da zona morta, algo que ele não tinha antes. Mas em comparação ao Ayton, acho muito difícil. Assim, ele em comparação ao Ayton, acho que ele pode ter um ball handler melhor do que o Ayton, mas os outros fundamentos ele é pior. Ayton é mais completo defensivamente, mais completo no ataque, consegue pegar mais rebotes, consegue impor seu físico mais do que o Sharif O'Neill, na minha opinião. Muito bom. Essa pergunta é do Vinícius Chatão também, do querido Twitter. Passou uma ali, né? Calma, mas você tá muito guloso, né? Não, só sabe que eu tenho que te lembrar, né, velho? Claro, é porque, exatamente, tem essa dupla, né, Romário e Bebeto aqui, mas eu já aproveitei pra encaixar. Mas vamos lá, Sasso, você, Filipão, também, o Filipão fez uma entrevista com ele, Ítalo pode falar de UCLA, vamos falar de Trevor Duval, não tem nada a ver com UCLA, mas eu quis falar Duke. Bom, Trevor Duval tem basquete para ficar no top 10 no próximo draft, e quanto ao Hands, né? Então, logicamente, eu acredito que ele esteja falando do Jalen Hands aqui. UCLA, né? Então, pergunta do Johnny Gonçalves, você viu que não foi totalmente 0% de acerto. Então, vamos falar primeiro do Trevor Duval aqui, né? Que vai ser o armador de Duke na próxima temporada. E o Jalen Hands chegando para a UCLA. Sasso, começa a falar do Duval e aí depois o Ítalo, o Filipão completo do Hands. Não, eu vou deixar o Will e o Filipão falar de Duval, porque acho que eu não vi ele jogar. Não, tá bom. Então, passa a bola, então. Cara, Duval é um dos jogadores mais inteligentes que eu vi no high school. Podia ser Durval, ia ser melhor ainda, ia ser mais engraçado. Nome de brasileiro. Provavelmente uma dupla de Duke seria ele e Magrão, né? Garrafão. Péssimo. Não, desnecessário. Foi tipo, desnecessário. Muito Praça Nossa. Você tá levando prêmio de Praça Nossa essa semana. Continue, Filipão, por favor. Cara, Durval é um jogador extremamente inteligente. Na minha opinião, mais inteligente que o Lonzo Ball. Só que é um jogador temperamental, e isso pode atrapalhar bastante a carreira dele no college. É um jogador que gosta de fazer o que ele quer. E ele foi o líder do time em MG Academy, na Flórida. É um cara fantástico, tem uma visão de quadra muito boa, tem um bom arremesso, ótimos passes, mas é isso, é um jogador temperamental e isso pode atrapalhar bastante, principalmente em Duke e com Grayson Allen na mesma equipe. Provavelmente o Duval vai querer engolir o Grayson Allen. Exatamente. Bom, e aí, Ítalo, o que a gente fala de Jalen Hands assumindo? Será que o Jalen Hands vai ter uma pressão em cima dele por causa do Lonzo Ball, Ítalo? Não acredito. Eu acho que o armador do time nem vai ser tão assim o Jalen Hands, né? Vai ser mais o Holiday, né? Até pelas características de jogo. Você gostou de falar do Holiday, né? Feriado. Um dos maiores, vai ser um dos maiores armadores da Costa Oeste, sem dúvidas, né, nessa temporada, o Rodrigo. E não é clubismo, que eu também não sou tão torcedor assim de UCLA, né? Uhum. Vocês sabem disso. Uhum. Mas falando do Hands. Mas você vai ter cuidado aí que o Holiday vai se machucar, do jeito que o Ítalo tá falando. Nossa. Aí, se acontecer, né? Tem um príncipe lá no banco, lá, né, que é o Prince Alley, né? Que é como eles chamam lá. Nossa. Que vai substituí-lo. Mas enfim, falando do Hands, especificamente hoje mesmo saiu uma reportagem aqui do Jeff Goodman, da ESPN, falando que o Hands, no treino da UCLA, ele tá jogando tão bem que ele não tá aparecendo um calouro, tá aparecendo um sênior, né? Pela movimentação dele em quadra, pelo controle de bola, pela liderança com o time, ele sabe organizar muito bem o time, né? E isso eu acho que é o que conta, né? O Hands, a gente ainda não sabe se ele é um one and done, Ele se esquivou, né, na pergunta, né? Aquele que a gente fez pra ele, né? Sim, verdade. Mas vale a pena destacar. É muito bom o armador, é muito explosivo, é rápido, é habilidoso e tem um arremesso em evolução, né? Então, é um grande armador, sim. Eu acho que vale muito a pena ficar de olho. Mas eu acho que ele vai jogar na posição 2, né, em UCLA. Eu não acho que ele vai jogar na posição 1, um, não. Muito interessante. Ele pode vir treinar sobre... arremesso comigo. E pode completar, Sasso. Sobre o Duval, né, que... Pelo menos você vai solucionar um problema que Duke teve e sofreu muito na temporada passada, não ter um armador de ofício, né, na equipe, né? Isso sofreu muito, teve o Frank Jackson, que seria o armador, jogava muito mais off-ball, né, sem a bola do que com a bola. A gente lembra que o Kennard, maior parte do tempo o Luke Kennard foi o armador da equipe e ele desenvolveu essa característica de armador da equipe durante a temporada. Então, e respondendo, completando, vocês acham que o Duval pode ficar no top 10 do próximo draft? Eu acho que a princípio não. Hoje não. Hoje, se eu fosse fazer o meu, sem ver muito ele jogar, acho que tem alguns... Eu particularmente, olhando aqui agora, assim, eu tava olhando aqui antes de começar o podcast, o mock draft do próximo, do draft 2018, né? Não tem muitos armadores, é uma classe meia, assim, meia fraca de armadores. O Trevon Duval tá cotado lá na 21ª escolha, lá pro, né, o Felipão até comentou isso aí, mas só que eu considero ele como uma escolha top 10, né, porque ele é o melhor armador dessa classe, ele e o Colin Sexton, né, ele não tá muito, o hype dele caiu muito por causa das atuações dele nesses torneios de All-America, né, foi muito mal no McDonald's, foi muito mal também no outro que teve, se não me engano foi o Nike Hoop Summit. Então, eu acho que isso aí pesou um pouquinho no stop dele, né? No hype dele. Mas eu acho que ele é um jogador muito bom pra ser top 10, sim. Vai ter que provar durante a temporada, né? Então, você fala que não tem tanto armador, também gastaram tudo que tinha de armador nesse draft de 2017. É, verdade. Foram todos. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Johnny Gonçalves que fez essa pergunta. Agora tem uma pergunta aqui do Airball Mil Grau. Se existe, a gente tem alguma história no college... algum caso parecido com o Kevin Durant, né, que saiu por exemplo, do Oklahoma City e foi pro Golden State, e se teve algum jogador que saiu de uma escola, foi jogar contra essa escola e ser odiado por eles. É difícil, porque às vezes um jogador muda de universidade, a gente já falou isso em outros podcasts, tivemos mais de 800 transferências, mas são jogadores que às vezes vêm de um junior college para uma mid-major ou para uma escola maior. E são 32 conferências no college, então a gente lembra que são muitos jogos, muitos times, e é difícil se enfrentar. Mas, Sasso, a gente até lançou uma matéria hoje, né, ou essa semana, ao longo dessa semana querida do Live College, falando de um jogador específico nisso. Pode falar pra gente. É o Andrew Deckett, né, jogador que era de Michigan, né, acertou transferência pra Ohio State, né. Uma das maiores rivalidades do college basketball é Michigan e Ohio State, né, e o jogador acabou indo, vai jogar a próxima temporada, sua última temporada no college em Ohio State, e tem alguns fatos interessantes dessa transferência. Primeiro que ele já tinha acertado com Quinnipiac, que é uma universidade bem fraca da Metro Atlantic Conference, e daí, como ele recebeu a proposta para jogar em Ohio State, decidiu sair de Quinnipiac e jogar na maior rival de Michigan. E as últimas duas transferências de Michigan, que foi o Max Biefeld para Indiana e o Spike Albrecht para Purdue, uma foi no ano retrasado, a do Biefeld, e a do Albrecht foi na temporada passada. Os dois times que eles foram, né, Indiana e Purdue, foram campeões da Big Ten no ano que eles foram. Então, se seguir esse destino aí, pode ser que Ohio State levante a taça. Imagina. Da Big Ten esse ano. Você falou... Acredito que não, porque o time é muito mais fraco do que os outros, mas se seguir essa... Vai faltar um cara como D'Angelo Russell em Ohio State. Mas, você falou dessa rivalidade no college basketball, essa rivalidade é dentro do conceito dos esportes, né, universitários, principalmente no futebol americano, é chamado, né, quando eles se enfrentam, Michigan e Ohio State, é chamado The Game no futebol americano. O ano passado... Teve até um jogo curioso, que eu lembro que eu assisti esse jogo, foi 2 ou 3 pontos de diferença, decidido na segunda prorrogação. Então é uma rivalidade, assim, os dois times não se gostam, quem é de Michigan não gosta de Ohio e vice-versa. Então é muito interessante, vamos ficar de olho como que ele vai se sair nessa temporada. Bom, uma pergunta agora muito interessante aqui do Bruno Di Giacomo. Deve ser parente distante de Lazzarini em italiano, mas tudo bem. É, parente do Artidiácono. Artidiácono, né? As principais diferenças entre a NCAA e o basquete da NBA taticamente. Bom, taticamente, a gente pode falar que tem diferença, né? Tanto, né, do high school para NCAA, para NBA, para basquete FIBA, basquete europeu, para NBB. Alguém quer falar de alguma coisa específica, taticamente, dos times? Como os técnicos posicionam seus jogadores ali? Bom, primeiro ponto, Rodrigo, que a gente tem que deixar claro é que na NBA não é permitida defesa zona, né? Não, não pode, não tem lá. Na NCAA já é o que mais existe, né? A gente até fala muito da defesa zona de Syracuse, né? A 2-3, famosíssima de Jim Boeheim. Essa é uma das grandes diferenças. Agora, outra diferença, assim, eu acho que é difícil explicar, porque varia muito, né? De cada jogo para jogo, né? É, exatamente. Não, eu acho que também, estilo de cada pela, time por conta do, e também por conta do relógio, né? A diferença da posse de bola, isso provoca alterações no pace, né? Que nem a gente fala, no ritmo das equipes. Porque tu tem um relógio de 24 segundos e outro de 30 segundos, é uma diferença muito grande. Antes era 35 segundos no Claudinho. Então, muitas vezes, a pace das equipes é muito mais lenta. Tem equipes que aceleram mais o jogo, definem logo nos primeiros 10 segundos seu ataque. Mas, então, tudo depende. O college traz muito mais atributos diferentes da NBA, né? E até isso estava se cogitando mudar, né, no college, porque em algumas postes de bolas o relógio voltava a 30 segundos, né? Depois de rebote ofensivo e tal. Então, queria se mudar isso para 15 segundos, 14 segundos, que nem era na NBA, para não ter tanto atraso, né, nas posse de bolas das equipes. Né? Isso diminui a quantidade de pontos, né, e tal, e as mudanças estão feitas para ter mais dinamismo nos placares. Né? Então pode ser uma coisa que é uma diferença bem grande para a NBA, e isso os armadores sentem quando vão para a NBA. E é um fato, um dos principais, assim, para se relevar de diferenças. Muito bem. Alguém quer completar com mais alguma coisa? Ítalo, Filipão? Não, eu só queria completar em relação à rivalidade que vocês falaram no college. Uhum. No high school agora a gente teve a saída do Cassius Stanley de Harvard e Westlake, foi para Sierra Canyon, a mesma escola do Marvin Buckley, e isso gerou na internet, principalmente nos Estados Unidos, uma revolta do pessoal falando, dando a entender que ele foi para poder ganhar título, e que ele não, por isso que ele não ficou em Harvard. Então, querendo ou não, é uma rivalidade, é um novo Kevin Durant, talvez, em relação a essa mudança de escolha. Hã? Tu se revoltou? Eu me revoltei? É. Cara, eu torço pro que Rio Academy, então pra mim tanto faz que fez, eu queria melhor. Então, sabia. Pra mim, tanto faz. Então, mas é uma mudança que gerou um certo desconforto. Muito bem, Filipão. Não pode ser tão clubista agora, né? Tem que se controlar agora para escrever pro querido Tio. Ah, é verdade. Pro verdade. Seu pai Tio. Bom, uma pergunta aqui do nosso queridíssimo Pedrinho, torcedor fanático do Miami Heat. Quais as expectativas para a temporada de Duke, Sasso? A gente já falou um pouquinho de Duke. Resumidamente, em uma frase, quais são as expectativas para Duke, Sasso? Decepção. Em uma frase, é difícil, né? É decepção, né? É a menor que da temporada passada. Então, você... Eu acredito. Você crava que eles caem quando? Sweet 16? A não ser muito difícil, né, de prever, mas eu acho que o que falta é a profundidade, né, nessa equipe. Né? Tem um time titular interessante, mas o que não sei se vai ter muito poder de fogo para se ter alguma lesão. A maioria dos titulares, a rotação vai ser novamente de 6, 7 jogadores no máximo. Isso aí tem sido um problema. Né? Não, não sei, não tem como prever agora, mas não tenho a mínima ideia também de onde vai chegar Duke, mas e tudo vai depender dos calouros, né, novamente. Como o Grayson Allen vai chegar para sua última temporada, será que enfim ele vai jogar o basquete que ele mostrou na segunda temporada dele? Se ele vai deixar de ser o cara que passa, dá rasteira até no pai dele e esquece de jogar basquete? Tem muitas coisas, né, para se relevar em Duke, se o Marcus Bolden vai cumprir as expectativas criadas na primeira temporada dele, que não jogou nada. Wendell Carter Jr. chegando também, que tem hype muito grande do high school, Gary Trent Jr., mesma coisa que o Trevon Duval. Então a gente não sabe, né? Até o cara que eles pegaram, eu, o Filipão, acho que nunca ouviu falar dele nem no high school, esse Jordan Goldwire. Que era um cara que tava sentado com uma universidade muito pequena. E é daí Goldwin. Acertou. Hã? É Goldwin, não é? É Jordan Goldwire. Acho que é alguma coisa. É um shooting guard. É, deve ser isso aí, cara. O cara tava sentado com uma universidade bem pequena. E foi e o coach que quis ele, né? Sei lá o que quis esperar de Duke nessa temporada. Mas eu acho que a expectativa é menor que da temporada passada. Muito bem. É, só pra complementar, Rodrigão, rapidinho, que essa, a Universidade Duke ano passado, depois de um recrutamento espetacular, eles eram cotados com o título nacional invicto, né? Tinha gente que falava que eles iam ganhar invicto. E foi uma decepção tremenda, né? Esse ano ninguém cota Duke pra nada, né? O recrutamento foi menor, o time não tem um armador específico, e a gente sabe, o Coach K, ele não consegue desenvolver um time quando não tem um armador assim, igual o Tyus Jones, por exemplo, né? Um cara que controla o jogo, e não sei o que esperar do Duval, pelo tudo que o próprio Filipão já falou aí, o temperamento do garoto lá é forte, então tem que ver também essa situação aí, né, mas é realmente um time complicado de fazer análise aí. É, eu vi, essa semana tava escutando um podcast do Seth, né, do Coach Seth, lá da ESPN americana, e até comentei com o Sasso, o Coach K foi o entrevistado da semana, e ele falou uma coisa, que pela primeira vez em 17 ou 16 anos, se não me engano, ele vai ter a oportunidade, está tendo a oportunidade de trabalhar com os seus garotos. Por quê? A gente lembra que o Coach K era técnico da seleção norte-americana, né? Então era um ano era mundial, no outro ano era Olimpíada, no ano tem Copa América, e ele sempre estava ali com seu staff trabalhando para a seleção dos Estados Unidos. E ele falou ainda pro Seth, né? Ele falou, Seth, eu tô podendo analisar os meus garotos desde o primeiro dia que eles chegaram no campus, né? A gente lembra que a NCAA tem algumas regras, por exemplo, eles não podem ter mais de 2 horas de treino por dia. Então tem algumas regras que a NCAA impede ali de até não começar oficialmente a temporada do técnico ter isso daí, esse contato maior dentro de quadra com os seus jogadores. Então, vamos ver, né, como que o Coach K vai se sair. A gente lembra também na temporada passada ele ficou fora um mês, que ele fez uma cirurgia nas costas. Vamos ver como que Duke vai se sair, que é uma grande escola, a gente sabe o nome que tem. Continuando aqui, pergunta agora do Thiago Silva. Neste momento, quais são as expectativas para Vila Nova e Georgetown? A gente lembra que Vila Nova ganhou o título há 2 anos atrás, né, contra, inclusive, North Carolina, naquele buzzer beater do Chris Jenkins maravilhoso. Sasso, Ítalo, o que a gente pode falar de Vila Nova, que é um time que vem, eu acho, nas costas do Jalen Brunson esse ano, né? Perdeu o Josh Hart para a NBA. E Georgetown tá tentando se reestruturar ali dentro da Big East. Vou falar, Sasso, fala primeiro aí. Eu sei que tu quer que eu fale antes. Você é o mito, você que é o especialista, cara. Eu sou um mero apreciador do basquete universitário. Como veio essa pergunta, eu fui dar mais uma olhada em Georgetown, né? Parece que eu realmente não tinha olhado muito sobre Georgetown. E a equipe, ela tinha contratado já o Patrick Ewing, que era a informação mais interessante que a gente tinha de Georgetown. Na off-season. Perdeu muito, assim, na off-season, o poder de fogo que tinha, né? De 2, 3 temporadas atrás, o time vem caindo bastante na Big East. Hoje é uma das piores equipes da conferência. Acho que briga com o DePaul para ser a pior universidade da Big East. E alguns jogadores para a gente ficar de olho nessa equipe de Georgetown na próxima temporada, principalmente o Jesse Govan, né, que é um jogador que já tem olhares da NBA em cima dele. Um jogador que é muito forte fisicamente, e isso ele já mostrou na temporada passada. Só que não teve tanto destaque na temporada em números, né? Muito por conta da qualidade de jogo de Georgetown, que foi muito abaixo do esperado. E nessa temporada, além dele, olho também em outro cara, Trey Dickerson, que veio de South Dakota, um jogador que pode pintar aí como o scorer dessa equipe. Ele foi scorer, mesmo não tendo números tão expressivos em South Dakota, 10 pontos por jogo em 20 minutos. Ele é uma transferência até que muita gente não esperava, por não ser nem titular em South Dakota, e vir para a equipe de Georgetown. Mas quem sabe, pode ser que com o Patrick Ewing injetando os velhos tempos de Georgetown nessa equipe, nessa rivalidade também contra St. John's de Chris Mullin, quem sabe a Big East encarar aquele velho espírito dela de luta que tinha, Georgetown pode conseguir alguma coisa. E falando de Villanova mantém um time muito forte. Jalen Brunson vai ser o cara que vai carregar essa equipe. Mas também tem que olhar a evolução do Dante DiVincenzo, né? Ele já mostrou... Ele foi redshirt há 2 temporadas e estreou oficialmente na NCAA na temporada passada. E foi uma peça-chave, sendo titular em muitos, muitos momentos de Villanova, jogando quase como um veterano nessa equipe. Também o Phil Booth, que ficou a maior parte da temporada machucado, volta de lesão. O Bridges também, que mostrou já um bom basquete na temporada passada e na temporada de calouro. E eu acho que a notícia mais legal para Villanova é o Omari Spellman, né, que foi redshirt na temporada passada, vai poder fazer sua estreia em Villanova. Ele que é um cara muito cotado, vindo do high school desde a temporada passada. Não pôde jogar, foi declarado inelegível pela NCAA. Então nessa temporada tem tudo para ser um dos principais jogadores de garrafão da Big East. Muito obrigado ao Leonardo Sasso, né? Deu uma aula aí, um workshop. Quem quiser depois a gente passa o celular dele para falar com essa belíssima voz, sotaque gaúcho passando frio. Mas duas perguntas para a gente acabar aqui. Do nosso querido Lucas. Kentucky briga pelo título dessa temporada? Sim, claro, com certeza, né? Kentucky sempre entra para brigar pelo título, mas sabendo... Mas nunca ganha? Mas nunca ganha, né? Eu tava comentando isso outro dia, a gente até comentou num podcast, o Calipari chegou lá, já vai fazer quase 10 anos, né? Essa é a 8ª ou a 9ª temporada dele em Kentucky. Ganhou apenas um título, naquele time de 2012 que tinha Anthony Davis, Michael Kidd-Gilchrist e companhia limitada, mas Kentucky vem forte, né? Também recrutou ótimos jogadores, PJ Washington, o Amadou Diallo, retirando seu nome do draft, ficando, vai ser o principal jogador. A proximidade deles com o Calipari, inclusive na Copa do Mundo, também foi um fato muito interessante, que os analistas de Kentucky ficaram observando como o Calipari posicionava eles dentro da quadra. Mas acho que Kentucky sempre vai estar ali no top 10, top 8 times da nação dos Estados Unidos e com certeza briga pelo título. Bom, meus queridos, a última pergunta aqui antes da gente ir embora é do Edson, mandou agora aqui pra gente também no Twitter, mais uma vez no Twitter, @livecollegebr, todos seguindo lá. Quais jogadores que não estão entre os destaques podem surpreender na próxima temporada? Aquele chamado, né, aquele cara que vai destruir, tipo um, sei lá, um Tyler Dorsey no March Madness na temporada passada, acho que não tinha tanto hype assim. O que vocês acham? Quem que a gente pode citar? Posso soltar uns nomes aí? Claro. Vamos lá. Eu vou olhar aqui, sabe que eu tenho, só pra falar pros nossos ouvintes, eu tenho uma lista de jogadores do college aí que tá quase beirando 500 nomes. Bombástico. Under the radar, né? Vamos falar aqueles caras que não estão no radar da NBA. Mas, por favor, não fale 500 com nossos ouvintes, não precisam ouvir todos, tá? Se falar 10, eu te dou um tapa na cara, Sasso. Tá bom. Então vai 9. E.J. King, de Louisville. Acho que é um cara que não tá muito badalado e pode ter um ano de breakout e aparecer na NBA. Josh Okoji, armador de Georgia Tech. Também é outro jogador interessante. Andrew Jones, armador de Texas. Vamos ver quem mais. Shamori Pons, armador de St. John's. Nick Ward, pivô de Michigan State. Bom nome. Deixa eu ver quem mais aqui pode pintar. Austin Wiley, pivô de Auburn. Legal, jogou também na Copa. E que vai sair um fique de olho dele nos próximos dias, né? Isso. Isso aí. Uma homenagem aqui ao nosso querido Ítalo, o Braxton Key, de Alabama. Ótimo jogador. E Alteric Gilbert também, de UConn. Aqui só das listas de software. E foi redshirt nessa última temporada, né? Redshirt na temporada passada. Eu também poderia... Eu adicionaria nessa lista o Landry Shamet, né? Verdade. De Wichita State. O próprio Marquise McDuff, né? Da mesma universidade. Ótimo. Tem um garoto de Cincinnati. Um garoto de Cincinnati também, que eu esqueci o nome agora, acho que é Kyle Washington. Não, é Jared Cumberland. O Cumberland também. Jogou muito na temporada passada, né, Sass? Ele é o principal do banco de reservas da equipe. Não tem Troy Colton. E também o Corey Sanders, né, também. Corey Sanders. Armador de Rutgers, né? Que vai ser um júnior, né, nessa temporada. Benny Boltwright, USC. Também, né? Alonso Trier, né? Sim, pode pintar também. No draft, com certeza, Trier. E dos calouros, a gente pode destacar também uma dupla bem legal lá na Universidade de Stanford, né? Que tem o Kessie Okpala, que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar. Mas dizem alguns analistas da Pac-12 que é um daqueles jogadores que pode surgir do nada, como o DeJounte Murray, por exemplo, de sair na primeira rodada do draft, né? É mala muito atlético. Eu acho que também que é um dos caras mais subestimados de freshman, o Nickeil Alexander-Walker, né? Que a gente até falou no Virginia Tech. Nos outros podcasts de Virginia Tech. Freshman que é bem, bem interessante. Bom, nomes tem, né? Bastante. Bastante. É isso aí, com o tempo também a gente vai. Vai falando dele. Vai falando pra galera. Com certeza, meus queridos. Eu acho que vamos ficando por aqui, antes que alguém não nos escute mais. Agora eu vou começar ao contrário. Filipão, muito obrigado pela sua participação. Um prazer tê-lo conosco aqui. Volte sempre aos nossos podcasts, viu? Tá mais que convidado. Agora é de estrela, né, mano? Agora tem que marcar horário na agenda pra falar com ele. Mas... Filho do Chip. Filho do Chip. Mas, ó, muito obrigado pela... Chip Miller. Muito obrigado pela sua participação, Filipão. Muito obrigado, mas... Cara, um prazer ser chamado. Me chame que eu venho. Tirando o Sasso aí, que é o Estrelinha, que, pra quem não sabe, essa gravação tinha acontecido no dia anterior. Isso. Mas a nossa estrela do podcast não pôde gravar porque estava no spa ao lado das suas amigas se tratando a pele para poder gravar hoje, né, no dia que a gente está gravando. Então, mas assim, agradeço mesmo, cara, uma honra estar aqui. Chamar eu venho. Muito bem, vamos começar. Faz tanto sentido nessa frase aí, porque o cara vai tratar a pele para um podcast, né, cara? É porque às vezes a gente faz podcast com câmera, faz muito sentido. Ah, sim, se fosse, né? Se fosse. Não se defenda. Ítalo. Mas a gente não acha que o Ítalo tinha que fazer tratamento todos os dias. Ah, não, o Ítalo tem que nascer de novo, né? O Ítalo tá com a lata meio enferrujada. Tô brincando, tá complicado, meu, né? Meu querido. Ítalo, você... Que união de Live College Brasil. Essa é a união, né? Ah, mais uma vez, é um prazer, né? Não, você falou que você não ia falar isso. Você falou que você não ia falar. Não, eu não falei prazer da última vez, eu falei honra, né? Mas enfim. A frase é minha, eu tenho o direito de usá-la, eu que inventei, entendeu? Ok. Então é isso aí. Mas é isso aí, galera. Foi muito bom participar com vocês nessa esse questionáriozinho que tava cada vez ficando maior aqui, hein, rapaz. Mas enfim, foi muito bom e sempre que me chamaram, eu não sou estrela como o Sasso, eu venho sempre, né? Então é isso aí. Muito bem. E agora, nosso querido, né, Leonardo Sasso, muito obrigado mais uma estrela. Vez. Estrela! Obrigado por abrir um horário na sua agenda. O filho do Holstein. Nossa senhora. Sasso, um beijo pra você. O cara é bombardeado por críticas aqui, cara. Não tenho o que falar muito, não. Eu agradeço por estar com vocês aí, cara. Vou voltar pro meu spa, então. Fala tchau, Sasso, pros seus queridos ouvintes. Não, tem que ser o tchau-tchau, né? O velho tchau-tchau. É verdade. Filho de 100. Bom, tchau, tchau! Bom, então, para quem nos ouviu até aqui e até agora, um beijo no coração de todos e todas. Fica aí com os nossos podcasts semanais, estamos de volta, ativa com todos. Vamos analisar muitos calendários das próximas equipes e logo estaremos também iniciando as previsões dessa temporada do College de 2017 e 2018, com várias novidades aí, né? Que a gente daqui a pouco vai soltar. Ítalo Vieira. E Oxalá. Né? Então é isso, meus queridos. Tudo de bom. Um beijo e tchau, tchau.